correto, chame pro Antonão 8. Salvador, posição 8, pushback acionamento. 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, Tatias 8, 1, 5. O 9600, chame Recife. Antena 2, 8, decimal 3, 5. Só copiei a secundária, 1, 2, 8, 3, 5. Correto. E a primária 2, 5, 1. 2, 5, 1. Obrigado, gol 9600. Aguarde, obrigado. 0216, solicito aqui, mantenha a saída. Mantenha a 7630, obrigado. 6305, compete aproximação de nave, chame a torre de Salvador em 1-8, decimal lado 5. 1895, até mais. Minha 310, chama de Recife em 2685, alterna 2545. 2685, Paulo Salvador, uma boa noite, azul 9271, informação Romeu. 9271, aguarde com a proprietária da África. Ah, é um cidadão, obrigado. Salão 4, chama 9019 da sua nova. 305, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05330. Salvador, está sendo 8.0.0. 3.5 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero. Metrô Centena com 8 nós. Centro da colagem, chame 120 desse 98. Boa viagem. Motor 208, acesso 040, clear bom for arrival. City 707, call identification, send maintain level 040, clear bom for arrival. Salvador, boa noite, Alta 3895. 3895, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 340 após 2000 pés, Veleda. Após 2000 pés, direto Veleda, para 340 graus, da 3895. Toma, 92, tá tirando. Pronto pra cópia? Campinas. Campinas, 320, vem o Pesulo no zero, tempo baga, após o Pesulo no meio, conforme. Decola a pista no zero, curva à direita da El, Leda, Mótila. 5520, transponda, controle 12080. Azul 9271, autorizado 320 até Campinas, decola no zero, começa a curva à direita da El, Leda, Mótila. Pesulo no zero, Cubá, vai seguindo no meio, segue a rota. 5520, transponda, 120 com a 8, Azul 9271, portão 1, pushback acionamento. Obrigado, 01, chame pronto. Chame pronto pro táxi, o 9271. Vai chamar pronto, obrigado, é 3 no 3, agora de posto, prepara da El. Da El, graças, apagado. Último 5, chame o centro de equipe 251, alterna 28, decimal 35. 251, 2835, uma boa noite, senhor. Bom serviço. São 233, assina a identificação desse mantão 050, chegada a mais. Paulo, azul 9371, para o táxi, alternativa Ribeirão Preto, 4 horas de 5, com 106 a bordo. Direita Índia, ponto de espera 1895-1016. Boa viagem, 9271. Salvador, uma boa noite, azul 9271, quanto espera da 1-0, pronto. Azul 9271, autorizado da linha, colapso 1-0, vento 1-0 graus, 09 graus. Autorizado da linha, colapso 1-0, azul 9271. Siga aquilo, Romeu, eu acho. Repito, Marcelo, 1016, 5-3-6-7. After 7-3-6-6, clear final and virtue and runway 10 comes down. You'll fly direct Sierra Victor 367-2500 feet, altimeter 1016. We report status on air nav running 10-707. Autorizado, veio pelo 1-0. Decora a pista 1-0, direita da E, ali da Bótima. 5-5-2-3, transponde o controle 208. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via outro de 1-0. Cola pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil Nadael, Luda, Mótila. 5523 do transponder, controle 12080. Correto, chame pronto no 2. 320 após 2000 Leda. Autorizado o nível 320 após 2000 Leda. Autoriza Mótimos? Mótimos, senhor. Foi Leda. Ok, então Leda. Autorizado 9271. Do Zona 79 tem 360 pré-autorizado, copia? 360, copia. Autorizado Guarulhos, via peso 1-0, Taubaté, nível 360, saída da Euleda Motiva, decola da pista 1-0 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5-5-5, controle 1-2-0, decimal 8. Ok, autorizado para Guarulhos, nível 360, né? Peso 1-0, depois Taubaté. A saída é da Euleda Motiva, decolando a pista 1-0 com curva direita. Controle de saída 1208 e transponder 5515. Voo 2179. Voo 2179, correto, chama pronto, portão 4. Chamaremos pronto, obrigado. Sobe 233 após ITAP e ajuste a navegação para o sinal 2366 para o final do Renato 1-0. Isso é autorizado para 2500 pés. altímetro em Salvador 1096. Paz de TAP, voa Serra Vitor 366, desce para 2500 com 1016, azul 9233, chama estabilizada Renato 10. Controle azul 9271. Liga. Senhor, podemos voar agora na flor de Mótimo? Agora estamos tentando contato com você. Ah, ok. Se eu puder coordenar então a prova mais adiante, eu lhe agradeço. É. 707 estabilizado? Affirm, service, AirNav, running 1027. Complete, AirNav approach, runway 10. And turn taxi, Salvador Tower 3118, this morning, I'm sorry. 18, this 195, this is 2707, good afternoon. Salvador Tower 3118, this is 5. And this is 4, this is the indication, this is 050, chegada Mari. Identificou, 050, 10, na chegada Mari. Poderia voar TAP ou 6224? 309 on the left. Clear to land, running 1002707. Azul 9271, não chama aí, Recife, em 251, lanterna 28, decimal 35. 251, 2835, obrigado, senhor, boa noite, Azul 9271. Salvador, voo 21179, pronto para pushback, estacionamento, o link é o 4. Voo 21179, está livre, portão 4, chama táxi. Livre, chamada para o táxi, voo 21179. On Fox, 21, this one, 9-0-2-7-0-7. Azul 2707, approve taxi via taxi Alpha, report before the taxi Juliet. For taxi via Alpha, report before Juliet, Azul 2707. Over, Mark. 9233, complete aproximação de nave, chame a torre salvadora em 1-9-8-9-9. 1-9-5-9-2-3-2-3-2-9-8. 1-9-2-4, para 2500-10, altimetro 1-0-6. Autímetro 1-0-6, copiou 2500-10, poderia repetir o final da mensagem? Altímetro 1-0-6, autorizado a RNAV, vai chamar estabilizado 6-2-2-4. 1-1-7-9, nós estamos com 1-7-4 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Voo 2-1-7-9 autorizado, TAPSI, direita Índia, até o posto para da pista no 0, quando lá, torre 1-8-95, QNH no 0, no 6. Comi 16, autorizado via Índia, e no ponto espera 118-95 a torre, obrigado, boa noite. Azul 2707, provide Juliet Gate 03. Fair text via Juliet Gate number 3, Azul 2707. Palmeu, Vida Charlie Bravo, mantenha as regras dos rivais, chame o ponto. O 2179 tem condições de decolar, sente autorizado? Positivo. Sente autorizado inicialmente ali e manter o no zero. E ali manter no zero, voo 2179. O 233, eu falo aos 42, livre direito, chama a sala em 1-2-1-2-1-9. 219 vai chamar na 233. Complete a aproximação da nave, chama a torre salvador em 8, decimal 95. 1, decimal 95, 62, despacha já. Salvador, boa noite, Xané 6224. O Xané 6224, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 6224. Boa 217, estava autorizado a decolar, pista 90, vento 1, 90, VA 089. Autorizado a decolagem, pista 10, gol 2117. O Xané 6224, informa o Boeing 737 da Gol, alinhando para decolagem 90. Sim, 6224. Xané 6224, autorizado pouso na 0, vento 1, 90 graus, 08. Autorizado pouso na 0, Xané 6224. No 79, decolou os 4-4, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, chegou 2179. Controle Salvador, boa noite, chegou 2179. 2179, contato, decolagem, submontanha 360 após 2000, beleza. Pessoal, 360 após 2000, vou ali, né, com 2179. Zero, identificação desse mantém o 050, chegada a mais. Xané 6224, solo 47, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. Para direito, chama solo 1219, 6224. Confirma que chamou. siga. Afirmo, confirme o pátio e pista que decola. Gente, o patamo de leite Alfa Alfa está autorizado. Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, via UP Zulu 19, Bangu, após sair como uma rota do plano. Saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda. Aciona 5526, controle 120, decimal 8. Via do rotatório, será coordenado. Esse Alfa Alfa, o cotejamento está correto? Confirme POB e autonomia? Siga. Uma 366-1170. Gente, o Chalé 6224 está autorizado o táxi via Alfa. Vai manter a posição antes da Taxi 6 Juliette, aguardando a liberação do portão 02. Via Alfa, antes da Juliette, aguardando a liberação do portão 02, 6224. 6313 na escuta? Oceané 6313 na escuta do Solo Salvador? 6313? Afirmo, confirme o chamado para o push. Mais uns 5 minutos antes de tomar a força. Ok. Obrigado. Oceané 6224, informo que a Infraero mudou a posição, pode prosseguir Juliette, portão 08. Do 4070, identificação desse portão 050, chegada a Mari. Ficou na Mari, desce para o 050, 4070. A 3305, prepara a PUCA e aguarde. PUCA aguarda. O Oceané 6224 informa que a Infraero falou que vai aguardar o portão 02. A aeronave da companhia já vai iniciar o push. Afirmativo, aguardando o portão número 2, 6224. Afirmo, está livre no portão 2, chama ataque. Tá 3305, tá pronto para a cópia? Consigo, tá 3305. Tá 3305, está autorizado para o aeroporto de Recife, via peso Luno 7, nível 330, saída PUCA, transição Caju, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5534, controle 120, décima 8. Autorizado Recife, aperto Luno 7, decola da pista no zero, perto da PUCA, Caju. 330 é o nível, 5534, o transponder 08, controle, está 3305. Está 3305, correto, chama pronto, portão 5. Salvador, boa noite, voo 970, informação, OA, Sierra. Voo 970, sinal indicação desse mantém 060, chegada na área. 060, chegada na área, por favor, voa 0306. Pode. Estamos com 167, hotel Galeota, 24 horas, 53. 6313, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via táxi Índia. Ponto de espera Torre, 98.95, QNH, 06. Ponto de espera 90, o Xené 6224 prossegue, Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 6224. Charlie Bravo, voe a rotatória. Primeira vez que o Charlie Bravo voltou, poderia ajudar alguém? Toma, tchau. Passar o 372, está estabilizado na sua escuta. Gol 1170, autorizado, ponto pista 90, vento 1190 grau 099. Recebeu pouso, pista 90, gol 1170. Azul 4070, ajuste a navegação para pós etapa, vou ser a Vito 366 para final do R9. 00. Então, após o TAP, vai voar o 36, azul 4070. Zero, ajustando a navegação para após etapa, vou usar a Vito 366 para o final do R9. Etapa 366, gol Grave para visual com o campo à sua direita? Afirmativo. Para ir ao tipo de tráfego, chama agora do Salvador, é 198, 3195. Grave, 198, 3195. Oi, Salvador, muito boa noite, papai, meu vídeo está grave. Vitor Charlie Bravo, reporte final no site. Contará final no site, vídeo está grave. Azul 4070, desce para 2500 pés, altimetria em Salvador 1096, livre sinal Reinaldo 10, estamos estabilizados no iniciando o procedimento. Lembrando, após etapa, o serra de 366. Essa faz etapa 366, como eu disse, deve estar 2.500, vai chamar estabilizado, 4.070. Vitor Charlie Bravo, autorizado por 17 vento 190 graus 099. Essa etapa está na calma.